Fecheiro 92, capítulo 55. Deduções. Finalmente forçados a abandonar o nosso refúgio pela fome e pela sede, saímos do barracão das carruagens e passámos pelos olhares discretos dos criados, ainda ocupados a limpar os resquícios da festa de casamento. Na orla do relvado, vi Faedes a vir do mausoléu com os braços cheios de pratos e copos esquecidos no meio dos arbustos. O seu rosto estava inchado e manchado, os olhos vermelhos, mas ela não estava a chorar. Viu-nos e estacou. A menina Joe está à sua procura, Sr. Jamie. Falou arrastadamente, como se as palavras não tivessem qualquer significado para ela. E não pareceu notar nada de estranho no nosso repentino aparecimento ou roupas enrugadas. Assim, Jamie passou a mão pelo rosto, anuindo com a cabeça. Muito bem, vou subir para falar com ela. Ela anuiu e já se estava a virar para se ir embora, quando Jamie estendeu o braço, tocando-lhe no ombro. Lamento imenso pelo teu infortúnio, rapariga, disse ele docemente. As lágrimas vieram-lhe aos olhos e escorreram pela cara abaixo, mas ela não disse nada. Fez uma pequena mesura, virou-nos as costas e foi-se embora a correr tão depressa que uma faca caiu da pilha de louça, saltando na relva atrás de si. Agachei-me e peguei nela. A sensação do cabo da faca a lembrar-me, repentina e vividamente, da lâmina que eu usara para abrir o corpo da mãe dela. Durante um momento perturbador, eu já não estava no relvado em frente à casa, mas nos confinamentos escuros do barracão, com o cheiro da morte pesado no ar e a prova do assassinato arenosa na mão. Então, a realidade materializou-se novamente e o relvado verde ficou coberto de bandos de pombos e pardais, depenicando pacificamente à procura de migalhas, aos pés de uma deusa de mármore que brilhava ao sol. Jamie estava a dizer algo. Tomar um banho e descansar um pouco, Sassenach. O quê? Não, eu vou contigo. Estava ansiosa para terminar este caso e voltar para casa. Já tivera demasiada vida social por agora. Encontramos Jocasta, Duncan, Roger e Brianna juntos na sala de estar de Jocasta, refastelando-se no que parecia ser um substancial, ainda que bastante tardio, pequeno almoço. Brianna lançou um olhar incisivo à roupa estragada de Jamie, mas não disse nada, continuando a bebericar o chá, as sobrancelhas ainda erguidas. Tanto ela como Jocasta estavam de roupão. E apesar de Duncan e Roger estarem vestidos, pareciam pálidos e sujos depois das aventuras noturnas. Nenhum dos dois tinha feito a barba, e Duncan exibia uma grande mancha roxa no lado do rosto que batera na pedra da lareira ao cair. Mas sem ser isso, parecia estar bem. Presumi que Roger tivesse contado a todos sobre o nosso tête-à-tête com Philip Wiley e o desaparecimento de Lucas. Pelo menos ninguém fez perguntas. Duncan empurrou silenciosamente um prato de bacon para Jamie e durante algum tempo não se ouviu nenhum som, exceto o tilintar musical dos talheres nos pratos e os sorvos de chá. Finalmente, satisfeitos e sentindo-nos um pouco recuperados, recostámo-nos nas nossas cadeiras e começámos hesitantemente a discutir os acontecimentos do dia e noite anterior. Tinha acontecido tanta coisa que eu pensei que talvez fosse melhor tentar reconstruir os eventos de uma forma lógica. Transmiti-lhes isso, e embora a boca de Jamie se torcesse de uma maneira irritante, a sugerir que achava a ideia da lógica incompatível comigo, eu ignorei o gesto e firmemente tentei dar ordem à reunião. Tudo começa com a Betty, não acham? Quer comece ou não, acho que é um ponto de partida. Tão bom como qualquer outro, Sassenach, concordou Jamie. Brianna terminou de barrar a sua última torrada com manteiga, parecendo achar graça. Continue, Miss Marple, disse ela, abanando a torrada na minha direção, antes de lhe dar uma dentada. Roger fez um breve ruído engasgado, mas eu ignorei isso também com dignidade. Ótimo, vamos lá. Eu pensei que a Betty provavelmente estava drogada quando a vi. Mas como o Dr. Fentiman me impediu de a examinar, não podia ter a certeza. Mas estamos razoavelmente convencidos de que a Betty tinha bebido ponche com alguma substância estranha. Não é assim? Olhei à volta do círculo de rostos e tanto Bree como Jamie anuíram com a cabeça, adotando expressões solenes. Sim, eu senti o gosto de alguma coisa na taça, além da bebida, disse Jamie. Eu conversei com os criados da casa, depois de deixar o pá, acrescentou Brianna, inclinando-se para a frente. Duas das mulheres admitiram que a Betty bebe, quer dizer, bebia os restos das bebidas nas festas. Mas ambas garantiram que ela não estava mais do que alegre quando estava a ajudar a servir o ponche de rum no salão. Na altura, eu estava no salão, com o Seamus Hanlon e os seus músicos, confirmou Roger. Olhou para Bree e apertou-lhe o joelho delicadamente. Eu mesmo vi o Ulisses a preparar o ponche. Foi a primeira vez no dia que você o preparou, Ulisses? Todas as cabeças se viraram para o mordomo, que permanecia com o rosto impenetrável, atrás da cadeira de Jocasta, a bem arranjada peruca e a libré bem passada. Uma reprovação silenciosa à atmosfera geral de cansaço e desalinho. Não, a segunda, respondeu ele serenamente. A primeira foi ao pequeno almoço. Os seus olhos estavam alertas, ainda que injetados de sangue, mas o resto do seu rosto parecia esculpido em granito. A organização da casa e os criados eram da sua responsabilidade, e era óbvio que ele julgava que os recentes acontecimentos representavam uma mortificante repreensão pessoal à sua administração. Certo. Roger virou-se novamente para mim, esfregando o rosto barbudo com a mão. Ele devia ter dormitado desde o confronto com o Wiley no estábulo, mas não aparentava. Eu próprio não prestei nenhuma atenção a Betty, mas o certo é que teria notado se ela estivesse bêbada e a cambalear naquela altura, assim como o Ulisses, imagino. Olhou por cima do ombro em busca de confirmação e o mordomo anuiu com relutância. O tenente Wolfe estava bêbado e a cambalear, acrescentou Roger. Todos notaram isso. Todos comentavam como ainda era cedo para alguém estar naquelas condições. Jocasta emitiu um ruído brusco e Duncan baixou a cabeça, disfarçando um sorriso. O problema é que, resumiu Jamie habilmente, a segunda rodada de ponche de rum foi servida logo depois do meio-dia e eu encontrei a mulher caída no monte de estrume a cheirar a bebida e com uma taça de ponche ao lado apenas cerca de uma hora depois. Não digo que não pudesse acontecer, mas seria algo muito rápido ficar tão embriagada naquele intervalo de tempo, especialmente se só tivesse bebido restos da bebida. Então, presumimos que ela foi realmente drogada, disse eu. A substância mais provável seria o láudano. Haveria algum disponível na despensa aqui? Jocasta percebeu o aumento de tom na minha voz e compreendeu que a pergunta lhe era dirigida. Endireitou-se na cadeira, arrumando alguns fios de cabelo branco sob a touca ornamentada de fitas. Parecia ter-se recuperado bem da noite anterior. Sim, mas isso não quer dizer nada, objetou ela. Qualquer um poderia tê-lo trazido. Não é difícil de encontrar e pode ser comprado. Conheço pelo menos duas mulheres entre os convidados que tomam a substância regularmente. Eu diria até que trouxeram algum. Eu adoraria saber quais as conhecidas de Jocasta que eram viciadas em ópio e como é que ela tinha conhecimento disso. mas eliminei a questão passando à seguinte. Bem, de onde quer que o láudano tenha vindo, aparentemente terminou dentro do corpo da Betty. Virei-me para Jamie. Ora, tu disseste que te tinha passado pela cabeça quando a encontraste que ela devia ter bebido alguma coisa, droga ou veneno, destinada provavelmente a outra pessoa. Ele anuiu com a cabeça, seguindo-me atentamente. Sim, pois quem é que quereria matar ou prejudicar uma escrava? Eu não sei porquê, mas alguém de facto matou-a, interrompeu Brianna com um tom incisivo na voz. Não vejo como é que a Betty poderia ter comido vidro moído destinado a outra pessoa, não é? Não me apresses, estou a tentar ser lógica. Franzi a testa a Bri, que emitiu um ruído brusco, semelhante ao de Jocasta, apesar de não tão alto. Não, continuei eu. Não penso que ela tenha ingerido o vidro moído por acidente. Mas não sei quando é que o ingeriu. Quase de certeza que foi depois de tu e o Jamie a terem levado para o sótão e após a primeira vez que o Dr. Fentiman a viu. Os laxantes e purgantes de Fentiman teriam causado uma forte hemorragia se Betty já tivesse ingerido o vidro, como realmente aconteceu, quando ele regressou para a tratar da dor de barriga, da qual ela se queixava ao amanhecer. Tens razão, disse eu a Brianna, mas só para ser precisa. Quando foste dar uma vista de olhos, Roger, não encontraste nenhum dos convidados que te tivesse parecido drogado? Não, disse ele, pressionando o nó de um dedo com força entre as sobrancelhas. Havia pelo menos 20 que começavam a cambalear um pouco, mas todos me pareceram apenas um pouco bêbados. E o Tenente Wolfe? Perguntou Duncan naquele momento, para surpresa de todos. Ele enrubesceu ligeiramente, vendo todos os olhares sobre si, mas teimosamente insistiu no seu argumento. A Smeyerreich disse que o homem estava bêbado e a cambalear no salão. Ele não poderia ter tomado láudano ou o que quer que fosse, bebido metade e ter dado o resto à criada que lá estava? Não sei, disse eu, um pouco cética. Se eu algum dia tivesse visto alguém que ficasse tão embriagado no espaço de uma hora, simplesmente com álcool? Quando fui verificar os convidados, o tenente estava encostado à parede do mausoléu, com uma garrafa na mão, disse Roger, completamente incoerente, mas ainda consciente. Sim, ele apagou-se no meio dos arbustos mais tarde, acrescentou Jamie, ainda duvidoso. Eu vi-o à tarde, mas ele não parecia estar como a escrava, apenas bêbado. Mas o timing parece o ideal, disse eu pensativamente. Portanto, é possível, pelo menos. Alguém viu o tenente mais tarde? Sim, disse Ulisses, fazendo com que todos se voltassem para ele outra vez. Ele entrou em casa durante o jantar e pediu-me para lhe arranjar um barco imediatamente. E foi-se embora pelo rio, ainda muito bêbado, acrescentou decididamente, mas lúcido. Jocasta bufou e murmurou baixinho. Lúcido, pois claro. Ela massageou as têmporas com os dois indicadores. Era evidente que também tinha uma dor de cabeça. Suponho que isso elimine o tenente como suspeito, não é assim? Ou o facto de ele se ter ido embora tão abruptamente faz dele um suspeito? Brianna, a única pessoa presente, que parecia não ter uma dor de cabeça, deixou cair vários cubos de açúcar no seu chá e mexeu vigorosamente. Jamie fechou os olhos, retraindo-se com o barulho. Não se estão a esquecer de nada? Jocasta acompanhara todos os argumentos atentamente, com a testa ligeiramente franzida em concentração. Inclinou-se para a frente, estendendo a mão para a mesa baixa com o pequeno almoço. Tateou ligeiramente aqui e ali para localizar o que queria. Depois pegou numa pequena taça de prata. Sobrinho, tu mostraste-me a taça pela qual a Betty bebeu, disse ela a Jamie, mostrando a que tinha na mão. Era igual a esta, não era? A taça era de prata e novinha em folha, com o desenho gravado quase imperceptível. Com o tempo, quando o metal começasse a adquirir uma patina, o conhecimento fixar-se-ia nos sulcos da gravação, destacando-a. Mas, por enquanto, a letra maiúscula e o pequeno peixe que a circundava quase se perdiam no brilho do metal. Sim, era igual a essa, tia, respondeu Jamie, tocando-lhe na mão que segurava a taça. A Brianna disse que fazia parte de um conjunto. Assim fazia. Oferecias a Duncan na manhã do dia do casamento. Ela baixou a taça. Depois colocou os dedos longos sobre ela. O Duncan e eu bebemos em duas das taças ao pequeno almoço, mas as outras quatro permaneceram aqui. Abanou a mão para trás, indicando o pequeno bufete perto da parede, onde as travessas com bacon e ovos estrelados tinham sido colocadas. Bandejas decoradas estavam em pé, apoiadas contra o fundo do bufete, intercaladas por um conjunto de copos de xerez de cristal. Eu contei-as. As seis taças de prata, com o desenho do peixe, estavam ali na mesa, cheias de vinho do Porto, que Jocasta parecia gostar de beber ao pequeno almoço. Mas não havia qualquer indício de qual delas contivera a bebida. Ulisses, levaste estas taças para o salão no dia do casamento? Perguntou ela. Não, madame. Ele pareceu chocado com a ideia. Claro que não. Ela anuiu com a cabeça e voltou os olhos cegos para Jamie e depois para mim. Portanto, disse ela simplesmente, era a taça do Duncan. Duncan pareceu espantado, depois nervoso, ao aperceber-se da implicação nas palavras de Jocasta. Não, disse sacudindo a cabeça. Ah, não, não pode ter sido. Mas gotículas de suor tinham começado a formar uma película ao longo da pele curtida pelo tempo do seu maxilar. Alguém te ofereceu uma bebida no dia anterior, à Caraide? Perguntou Jamie, inclinando-se atentamente para a frente. Duncan encolheu os ombros, sentindo-se impotente. Ah, todos ofereceram? Como era óbvio. Afinal, ele era o noivo. Entretanto, ele não aceitara nenhuma das bebidas que lhe tinham sido oferecidas por causa da indisposição estomacal causada pelo nervosismo que sentira. Nem notara, particularmente, se alguma das bebidas oferecidas tinha sido servida numa taça de prata. Eu estava tão distraído, MacDoub, que não teria notado se alguém me tivesse oferecido uma cobra viva na mão. Ulisses tirou um guardanapo de linho da bandeja e ofereceu-o discretamente. Às cegas, Duncan pegou nele e enxugou o rosto. Então a senhora pensa que alguém estava a tentar prejudicar o Duncan? A perplexidade na voz de Roger podia não ser estritamente lisonjeira, mas Duncan não pareceu importar-se. Mas porquê? Perguntou ele confuso. Quem poderia odiar-me? Jamie disfarçou uma risadinha e a tensão à volta da mesa arrefeceu um pouco. Era verdade. Embora Duncan fosse inteligente e competente, era tão modesto que lhe era impossível conceber que tivesse ofendido alguém, quanto mais ter levado alguém a uma fúria assassina. Bem, à Caraide, disse Jamie diplomaticamente. Pode não ser pessoal, sabes? Ele olhou para mim e fez um trejeito irónico. Mais do que uma tentativa já tinha sido feita contra a sua própria vida, por razões que tinham a ver com quem ele era e não com o que ele tinha feito. Não que algumas pessoas não tivessem também tentado matá-lo em diversas ocasiões, por motivos pessoais. Jocasta parecia estar a pensar na mesma linha. De facto, disse ela, também estive aqui a pensar. Sobrinho, Tu lembras-te do que aconteceu na Assembleia? Jamie ergueu uma das sobrancelhas e pegou numa chávena de chá. Aconteceram lá muitas coisas, tia, retorquiu ele. Mas suponho que se esteja a referir ao que aconteceu ao padre Kenneth, não é? Sim, é isso. Ela estendeu a mão automaticamente e Ulisses deu-lhe uma nova chávena. Não me contaste que Lily White disse algo sobre o padre ter sido impedido de realizar cerimónias? Jamie anuiu com a cabeça, fechando os olhos durante um momento ao beber um grande gole de chá. Sim, é verdade. Então, acha que ele se referia ao seu casamento com Duncan? Seria essa a cerimónia a ser impedida? A minha dor de cabeça agravava-se. Pressionei os dedos entre as sobrancelhas. Estavam quentes da chávena e senti uma sensação agradável de calor na minha pele. Espera um minuto, disse eu. Estás a dizer que alguém queria impedir o casamento da tua tia com o Duncan e foi bem sucedido na Assembleia. Mas depois não conseguiu pensar em nenhum modo de o impedir agora e assim tentou assassinar o Duncan para que o casamento não se realizasse? A minha voz ecoava a perplexidade estampada nas feições de Duncan. Eu não estou a dizer isso, respondeu Jamie, olhando para Jocasta com interesse. Mas creio que é isso que a minha tia está a sugerir. Estou, disse ela calmamente. Bebeu um bocadinho do seu chá e baixou a chávena com um suspiro. Não estou a querer valorizar-me, sobrinho, mas o problema é que tenho sido cortejada por um e por outro desde a morte do Hector. River Run é uma propriedade rica e eu sou uma mulher velha. Houve um momento de silêncio enquanto cada um absorvia o que acabara de ser dito. O rosto de Duncan refletia um horror desassossegado.